Tento entender por que você se esconde. Pergunto eu, com esse modo de vida, quer chegar aonde? Levava uma vida dura, vida de pobre, mas graças a seus pais nunca soube que é fome. Com você muito conversei e dei conselho, você nem mais o mesmo. É só se olhar no espelho, sua mãe agora é só sofrimento. Não aguenta mais ver seu pai no bar bebendo, tentando esquecer, se remoendo. E você quem é o culpado? Sabe que está errado, com camaradas não queria ficar por baixo. Sempre dizia não sou careta, também vou queimar meu baseado. Essa foi sua porta de entrada, sua trajetória, mano, véi, já estava traçada. Agora tem uma vida destruída e amargurada. Estava louco para entrar no outro baque, não foi difícil pra chegar até o craque. Essa porra de pedra vem destruindo favela, violência aumentando, sua vida se atrofiando, já não conversa mais. Mas de tempos atrás, de noite pra você agora tanto faz. Anda sempre injuriado, assustado, arregalado. Marcava uma presença com os panos da hora. Agora esculachado, codinome nóia. Me encarar já não é capaz. Vai vendo o maluco o que a pedra faz. Seu futuro um buraco, sete palmos. Aqui jaz. Me encarar já não é capaz. Vai vendo o maluco o que a pedra faz. Seu futuro um buraco, sete palmos. Aqui jaz. Não tem mais amigos, cercado de inimigos, alçários. Estímulo mais um otário a roubar para comprar o antídoto para amenizar sua loucura, sua fissura. Mais um filho da nossa terra, mãe gentil, pátria amada, idolatrada que não acudiu. Terra ingrata mais adorada chamada Brasil. Sou elemento suspeito, entenda minha preocupação. No meio da discriminação, vacilo seu, já viu policial despreparado, baixo salário, é curto pavio. Periferia é periferia em qualquer lugar. Barraco mal feito, esgoto fedendo, rua de terra, favelas, tem que acreditar. Viver num bairro pobre, superar até mesmo a fome. Nesse estilo cruel de vida, nasce verdadeiros homens. Pena que nem todos são fortes, não supera o baque, não suporta a miséria. Se acabam no crack, coisa feia de se ver é um moleque tendo ataque. Onde lucro é dinheiro de homens covardes. Na calada da favela, a imagem é feia. Desnorteados, noiados, perdem sua cabeça. Pelo diabo em forma de fumaça é sua sentença. Pelo diabo em forma de fumaça é sua sentença. É sua sentença, é sua sentença. Me encarar já não é capaz. Vai vendo o maluco o que a pedra faz. Seu futuro um buraco, sete palmos. Aqui jaz. Me encarar já não é capaz. Vai vendo o maluco o que a pedra faz. Seu futuro um buraco, sete palmos. Aqui jaz. Aqui jaz.